junto à minha rua havia um bosque que um muro alto proibia. Lá todo balão caía, toda maçã nascia, e o dono bosque nem via. Do lado de lá tanta aventura eu a espreitar, na noite escura dedilhar essa modinha. Felicidade morava tão vizinha que de todo até pensei que fosse minha. Junto a mim olhos claros como o dia, lá o meu olhar vivia de sonho e fantasia. Dona dos olhos nem via. Do lado de lá tanta aventura eu a esperar, pela ternura que a enganar nunca me vinha. Eu andava pobre, tão pobre de carinho que de todo até pensei que fosses minha. Me ensinou essa modinha que ditou, até pensei que fosse minha.